O nosso tema de hoje é propósito de vida. A palavra propósito, ela significa objetivo, intenção. Qual é a nossa intenção com a vida? Quais são os nossos objetivos com a vida? Nós temos alguns objetivos, alguns, bastante claros, porque nós vivemos num mundo onde a questão material é muito forte, é o que nos atrai mais. Então é natural que a gente trace objetivos materiais também. Então quando a gente é pequeno, muitas vezes a gente pensa na nossa vida adulta de uma forma bem concreta, né? Ah, eu quero ser assim, eu quero ter isso. É interessante a gente recordar do nosso passado. Na própria virada de ano, a gente faz isso todos os anos, né? Quando inicia um novo ano, a gente traça objetivos. Ah, que esse ano aconteça isso e aquilo. Mas o propósito da vida, ele é mais forte do que isso. Ele tem que ser mais forte e mais profundo do que isso. Porque é ele que determina o nosso trajeto, a nossa caminhada por essa estrada da vida. Seja ela como for e por quanto tempo for. Aí a gente começa então a pensar assim, mas como é que eu vejo a vida? Como é que eu encaro a vida, as coisas que acontecem? É claro, na minha vida, porque o exterior é muito amplo, então eu tenho que focar em mim. Como é que eu vejo esses acontecimentos que ocorrem comigo? Quais são os meus objetivos diante deles? É interessante porque a forma como a gente vê, ela é uma, vamos dizer assim, uma conclusão dos valores, dos conceitos que eu tenho. Porque eu estabeleço as qualidades, boas ou más, de acordo com os meus, aquelas experiências que eu guardo dentro de mim. Então é muito comum, às vezes, a gente ouvir pessoas terem opiniões tão diferentes das nossas, achando ruim ou achando extremamente bom. A gente vai dizer, mas a qualidade de vida dela é diferente. Mesmo assim, a gente vê pessoas com qualidade de vida boa, mas que não percebem uma vida boa. Então qual é a diferença? Tem algumas coisas, né, algumas questões. O que me faz levantar todos os dias da cama? Ou o que nos faz? Quais são os nossos pontos? Por que que eu saio para buscar o quê? É claro que alguns têm extrema necessidade. Então, nem dorme direito ou nem tem uma cama com a qualidade confortável que a gente tem, porque a necessidade física e material, ela é muito forte. Então eles têm que levantar, obviamente, para garantir o seu sustento e da sua família, muitas vezes. Então é por dever, por responsabilidade. Mas eu, o que que me move? O que que faz com que eu saia? Nós sabemos que hoje, cada vez mais, nós temos um problema, uma doença mental, que é a depressão. Aqueles que passam por ela, ou estão passando, sentem extrema dificuldade de ver o lado bom da vida, o lado positivo e otimista, por causa da doença. Só que essa doença mental é uma doença espiritual, né? Tudo tem como origem o espírito. Se manifesta de várias formas. Para essas pessoas é bastante difícil conseguirem ter o ânimo. A gente tem que perceber isso, muitas vezes, por estarmos perto e tentarmos suavizar essas vidas através da energia que todos nós temos e que nós nos repassamos mutuamente, mesmo sem querer. Mas os nossos objetivos concretos, e eu disse lá da nossa infância, eles não podem ser apenas a questão material. Elas têm que ser muito mais enraizado, porque as coisas que acontecem na minha vida são respostas a tudo aquilo que eu já fiz ou que eu idealizo. As coisas acontecem como uma resposta. Então é a famosa lei de ação e reação que vem e se torna concreta. É aquilo que eu projeto. O próprio processo de saúde, de doença, que todos nós estamos inseridos a todos os momentos, tem muito a ver com tudo isso. Porque quando a gente, eu citei a depressão, mas tem outros processos semelhantes, quando a gente não vê sentido, quando a gente não vê alegria, não vê porquê, a gente vai perdendo um pouco daquela vontade e vai se entregando. E esses processos vão tomando conta. Porque a mente é que coordena todo o corpo. Todo o corpo. Então eu preciso descobrir. Descobrir qual é o próprio sentido da vida. As questões existenciais, todos nós em algum momento vamos passar por elas. Vamos se debater. O que é a vida? Por que eu estou vivo? Quais são os objetivos? Quando a gente olha assim e vê só sofrimento, por que tanto sofrimento? Por que para alguns é tão bom e para outros falta tanto? São questões existenciais que nos fazem pensar. Tem como objetivo despertar a nossa sensibilidade. Porque nós somos todos, de uma certa forma, iguais, temos todas as mesmas necessidades. E nós só avançamos através desses relacionamentos. Nenhuma pessoa ou nenhum espírito evoluiu e está feliz lá onde está, tendo algum afeto em sofrimento. Ninguém. Todos nós temos o sentimento, ele é muito forte, a carga emocional. Nós, no nosso estágio, a gente percebe muito isso. Porque isso nos desestabiliza de uma forma, a questão emocional, que a gente percebe quanto a gente não é estruturado. Então, vamos dizer assim, essa conjugação do verbo viver é extremamente importante para a gente começar a dar valor à nossa vida, dar sentido para ela. No Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que é dirigida aos espíritos perguntando qual o objetivo da encarnação. Eu falei só da questão nossa aqui, né? Humana, vamos dizer assim. Mas qual o sentido da encarnação? A resposta deveria andar junto com os nossos propósitos também. Porque quanto mais a gente alinhar as questões, mais plenas elas são. Muitas vezes a coisa é para cá e eu miro desse lado aqui. Então cada vez a gente vai indo mais longe. Não se encontra nunca. Vai ficando cada vez mais perdido. E eles nos respondem uma questão que parece até óbvia, né? É a evolução do espírito, o aprendizado. Não tem como a gente crescer espiritualmente se a gente não passar pelas experiências aqui, na Terra, na carne. E a gente percebe assim, como que eu vou saber quais são os meus objetivos nessa encarnação, o que eu tenho que fazer? Parece tão subjetivo ou tão elevado que eu não consigo saber qual é o meu objetivo nessa encarnação. Eu digo assim, qualquer um de nós consegue perceber as dificuldades que tem perante algumas coisas. Tem coisas que a gente fica como que paralisado e não consegue ir para frente, ou tem extrema dificuldade em fazer aquilo. A questão dos relacionamentos, tem pessoas que, quando a gente simplesmente fala o nome delas, se a gente observar, a gente vai ver quando a gente conversa com alguém, quando essa pessoa toca o nome de uma outra pessoa, como que ela reage. Quando é um afeto, as pessoas reagem sorrindo, o rosto delas manifesta esse relacionamento amoroso que elas têm. E quando é o contrário, a gente se contrai. A gente fica como que numa defensiva. Aquelas pessoas que eu noto que eu tenho essa dificuldade, é um dos pontos que eu tenho que trabalhar nessa encarnação. Porque eu não vim aqui a passeio, ou nenhum de nós veio a passeio. Nós viemos para resolver, para crescer. Nós viemos para melhorar, sairmos dessa com mais capacidades daquelas que nós chegamos, né? Em outras situações diversas da vida, a gente vai perceber o que a gente tem facilidade e o que a gente tem dificuldade. Os pontos fáceis, eles estão bem resolvidos. Os difíceis, não. Tem questões que se fala muito, a gente ouve falar muito, os traumas. Situações que ocorreram e que ficaram mal resolvidas no nosso interior, no nosso inconsciente, se a gente quiser chamar assim. Mas, enfim, são vivências do espírito num corpo e que não foram resolvidas, não foram bem compreendidas. E que a gente percebe que são dificuldades e tem que tentar resolver cada uma delas. Dentro desse propósito, a gente pode falar também da questão do corpo. Como é que nós estamos lidando com esse instrumento que a gente recebeu? Ah, mas eu nasci com um problema. Alguém vai dizer, né? Ah, eu nasci com um problema, então eu tenho dificuldade. É. Eu falei, né, daquilo que a gente faz, a vida responde para nós. Às vezes é na outra vida, não é nessa, é na outra. Então, essa carência que eu tenho, às vezes física, de nascença ou adquirida, é uma oportunidade que eu tenho, que me foi dada, de através disso perceber uma fraqueza e trabalhar o melhor daquilo ali. Se eu ficar pensando apenas no que eu não tenho, eu me limito mais ainda. Eu tenho que observar é o que eu posso fazer através daquilo. Mesmo que não seja a situação que eu queria, mas é a que eu tenho. Então, dentro disso, eu acho sempre assim que a gente tem que ter otimismo com a vida. Tem que olhar de forma extremamente positiva para tudo, porque em tudo existe uma lição. Se a gente pegar a pior tragédia que pode acontecer com qualquer um, ali tem uma lição. Porque se não houvesse, por que que Deus permitiria que a gente passasse por isso? Só por sofrer? Não. Existe um aprendizado profundo, um aprendizado para o espírito. Então, que a gente possa, através dos anos que a gente vai amadurecendo e vai se desiludindo com algumas ilusões que a gente tinha, que a gente vai firmando os nossos propósitos em bases sólidas. Porque são essas bases sólidas que vão servir de apoio em todas as dificuldades que vão surgir na vida. A gente sabe, quem tem mais ou quem tem menos anos de vida, já passou por muitas dificuldades, qualquer um. E o que que nos sustentou, se não aquela base que a gente tinha, que a gente criou? Nem que sejam os vínculos, né? Nem que sejam os nossos vínculos afetivos, familiares, que muitas vezes nos sustentam, mas não só na questão sentimental, na questão do aconselhamento, da palavra. Muitas vezes a gente conseguiu superar esses momentos através disso. Então, que a gente mire no que é essencial, no que é importante, para dar um sentido cada vez mais verdadeiro, amplo para a nossa vida.